te tocar. Romperei só pra te tocar. Milagre vai acontecer na tua vida, querido, porque Jesus está passando na margem. Aleluias, glória a Deus. Deus me deu uma canção mais de 7 anos atrás, que tem sido a canção mais conhecida do meu ministério, porque nós não podemos achar que é o fim, porque não é o que Deus planejou, querido. E aí você decidimos clamar ao Deus da restituição. Ele é poderoso para trazer de volta o que se perdeu, querido. Eu não sei o que se perdeu na tua vida, mas eu sei que o Senhor é poderoso para trazer de volta. Se você crê que o Deus da restituição está aqui nesse lugar, querido,